ciclo de peça e mesmo até quando olhares ruins vigoram. São testes de fé, minha fé me protege enquanto os olhares moldam. Eu sigo de pé, se mesmo até quando olhares ruins vigoram. Se confiou na banca, se dizendo bom rapaz. Ele leva, traz, falou besteira, disse umas mentiras um pouco mais. Ele leva, traz, leva, nós conversamos tão pouco, mas ele falou, emocionado de empalo. O que ele pensa pro meu camarada, pensa no meu camarada. O que ele pensou, solta a voz, a mesma que já te contrariou. Do lado contrariou, o mundo não é o mesmo, o mundo não é o mesmo. Eu vi um palhaço atuando de terno, não passa. Sei que tem um show, se assiste de costas. Me chamou pra peça, mas não sou ator, sou cineasta. Ele se envolveu na banca, se dizendo bom rapaz. Ele leva, traz, contou besteira, disse umas mentiras um pouco mais. Ele leva, traz, ele se envolveu na banca, se dizendo bom rapaz. Ele leva, traz, contou besteira, disse umas mentiras um pouco mais. Ele leva, fala mesmo, gasta, basta, só pelo certo. Mas sei que tá longe de chegar perto. Me fale de algo concreto, relate o que eu fiz, porém. Nunca vi jogador trocar camisa com juiz. Maluco, eu sei cê tá equivocado. Pediu pro Chico Bento emprestado, pouquinho do chapéu atolado. Eu tava com essa aqui no pente pra bater de frente. Agora a vida te sorriu, só que ironicamente. E aqui não faz falta truta. Tem discurso de alta ajuda, boy. Cansado de quem suga, boy. Online não se iluda, boy. Como julga, não saúda quem madruga. Zói de Lula se aprofunda, dói o sucesso que não desfruta. Dói. É, nas custas dos pais, concursos legais, amigos demais. Mesada fácil nunca correu atrás. Quem fala não faz, simpático jaz. Não sei se te contaram quem é o CEO do Raikais. Porra, mas que a metade desses merdas com flow que pira. Nem entende a consequência da arte que é de mentira. Só parte é uma mentira. Na rua os cara te tira, novela. Deguela esses rap aqui que inspira criança séria. Lembrança gela, indireta cansa. Pergunta pro cabal qual que é o preço da arrogância. Pensa, aguarda o rebote de quem ramela. Rua parte, respeito cancela. Quantos olhares moldam. Eu sigo de pé, se mesmo até quando olhares ruins vigoram. São testes de fé, minha fé me protege. Quantos olhares moldam. Eu sigo de pé, se mesmo até quando olhares ruins vigoram. É que seu tio fica foda, fala até do que não viu. Nem papo reto, grampeia seu telefone sem fio. Vermes são de verdade, fake é o testemunho. Pô, meu bom tá sem prova, eu te proponho meu punho. Pombo corre sem asa e a mensagem é tragédia. Nem melhor nem pior, porque esses tipos é só média. Enciclopédia, comédia, carente por atenção. Spine, Bitro, Beltrano, tava no mó contenção. Trouxe um litro trolando, quem troca o cheque pra mim? Eu tô sabendo, tem troco, esses Patrício tem gin. Sempre no fumacê, com esses back pingando. Tem raca pra vender, o que você tá falando? Da massa frica kits, não é bom de chapa crio. Largou o drink que ao toque com o solo se evadiu. Mas puta que pariu, cê já correu pro Facebook? Esses mano não é só rap, eu sei que ali rola algum truque. Ele se envolveu na banca, se dizendo bom rapaz. Ele leva, traz, contou besteira, disse umas mentiras um pouco mais. Ele leva, traz, ele se envolveu na banca, se dizendo bom rapaz. Ele leva, traz, contou besteira, disse umas mentiras um pouco mais. Ele leva. Palavras te faz mais curva que costa de caracol. Zóia maior que a barriga, igual o Zé com Tersol. Vai embalar, sai pra lá, Zé Povim pra falar. E o fim é balar, chapar o chicote, estralar. Bico no pico, fica de futrico, pique vizinha. Sua casa vira bagunça enquanto fala da minha. Inventa coisa pra mentir, tipo até sem existir. Consumidor de Jequiti, lê revista Tititi. Despertou a ira, agora tá na mira. Pilantra não me encanta, contando suas mentiras. Tanto quanto senta ao lado da banco do Forest Gump, interesseiro esse fulano, sangue suga igual ao Vamp. Leva, traz, tira, paz. Se continuar assim, cê não vai vê-lo mais. E nem me cumprimenta com essa mão de alface, que é rapidinho pra mim chegar e fraturar sua face. Ha!